com um quarto fechado, um quarto de segundo. Parado, viajo num pensamento profundo. Poesias cantadas girando pelo mundo. Vou a fundo procurando a mera semelhança. A vida ainda segura pelo fio da esperança. Não descansa em prol da prosperidade. Alcançando objetivos, não importa a idade. Sonhar, enfim, nunca é tarde. Acreditar em si, não ser covarde. Realidade assusta, mas não tira minha meta. Alguns caminhos têm curva, eu sigo em linha reta. Não sou profeta nem poeta, só escrevo minhas rimas. Skatista, maloqueiro, eu tô nas ruas, não importa o clima. Eu vou pra cima, cada sina, mente fina nessa luta diária. E os grafites nas paredes colorem a minha área. Contagiam com a beleza e a clareza dos traços. Nada é por acaso, tudo é pelo acaso. Por isso que eu faço, passo dou um passo. Logo vou adiante, meu mundo de sonhos gira na roda gigante. Multiplicar o colorido, indo atrás do infinito. Com lembranças que carrego, tendo aquelas que acabei esquecendo. Dos momentos que passou, eu me distraí. Busca briga em pensamentos por aí. Horas e horas de alento, eu me desatento. Deixo ao relento, busco forças pra sair do sofrimento. Vou criar o colorido, buscando mais bonito, mais singelo da compreensão. Não vou viver em uma vida de pressão, estancar toda aquela incompreensão. Vendo todo o infinito, eu não limito, tendo artifícios de um plano, um motivo. Não esteja submisso, viva conivente com a verdade. Sempre adiante, esqueça toda a falsidade. Traga com você energia e sagacidade. A léguas da minha casa, visto um riacho, nele transborda felicidade. Nesse momento eu sinto saudade da normalidade. O colorido da eternidade me deixa à vontade. As horas não passam, independente do que eu faça. Vezes se reúnem em praça, redemoinhos brincam fazendo arruaça. Pensamentos adormecidos, agora amadurecidos, estilhaço vidraça. Lembranças fazem pirraça, enquanto procuro palavras a visão embaça. Frases que são suaves se transformam em grave, aniquila, ultrapassa. Mas antes que o dia se acabe, silêncio de conclave é a classe de uma ave de caça. Mas antes que o dia se acabe, silêncio de conclave é a classe de uma ave de caça. Eu queimo o verde da esperança que avermelha o coração. No equilíbrio da matéria eu torno cor em emoção. Realidade assim expressa em meio mundo de ilusão. Se é retido na retina, atividade na função. Poucas horas de sono, assim já sonho acordado com meu mundo rodando. Sinto que o tempo tá parado, ignorância que explana. Tem que ouvir pra ser julgado, eu inflamável na chama. E o meu retorno vem dobrado. O que me breca não me pare, o que me para não me breca. Sistema corrompido que dita a forma correta. Reprimindo a liberdade, tanto a sua quanto a minha. Mas minha arte que liberta tá na rua, em cada esquina. Imunidade é vacina, pra quem se determina. Aumento da hemoglobina, quando eleva se me leva paz na terra. E eu busco a sina. Everything must change.